사람을 내가 어떻게 설득 싶었어. 235, Luz Lama 2, continua via para o nível 050, chegada para meio de uma autorizada. Com 1-2-3-3, declara 3-2-1 no chão de controle e número 7-3-4. 08-1-2-3, bom dia. Ah, como assim, é 1-2-3-3-4? Ah, bom. 233, contato radar na decolagem, suba via, saída Ambo 1, ao nível 360, vem de volta no PC, 1233. Ambo 1, vem de volta no PC, bom, 233. Então, 4753, cruza nível 240, 6 milhas para a posição a 12, pede via chegada a TEF para 4.10, ajuste no 019. 4753, permanece o nível lá. Sempre forma estabilizada, autorizada a cenário de estabilizado, Bela Costa. Autorizado alinhar e decolar azul 273. Chame o centro Recife, frequência 1238.8, caso negativo, 126.0. É o 28.0, bom dia. Tamo louco. Com 092, desça via para 2 de vocês, ajuste 9019, autorizado LS, corre estabilizado. 52.000, autorizado LS, corre estabilizado, lanterna 3. Estabilizado, bom teste. 755, complete a aproximação, chama a torre, frequência 118.9. 295, bom 7.000. Voo Lanterna 2? Desculpe. Com ajuda pro voo Lanterna 2? Confirmo, comandante, 1019, até amanhã. 19, graças. Livre pouso no 0, 0735. Livre pouso no 0, 0735. Livre 763, decolada 0703, chama o controle 0023. Chama 208, azul 273. Controle azul 273. Contato radar na decolagem, viu sair da Arbor 1, estação do voo 160. Cruzado 160, Arbor 1, azul 273. Informativo, suba via, sair da Arbor 1. Subindo via. Comandante, bom dia, Lima 234, pronto, contando aqui no verso. Na escuta, bom dia. Bom dia. Aterrissado pouso Pistina 0, vento 950 graus, 099, escuta 0092. Ambiente no 092, livre ponto. Azul 4234, decolar 235, chame o controle Salvador em 120, 208. 208, azul 4234. Salvador, bom dia, Zuba 234, passando 1000 pés em subida. 234, suba via saída Puka, atenção nível 370. Puka, o nível 370, Zuba 4234. com o nosso novo setor, por José da Lima. Para 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés. 1240, tá certo. Decolar 242, passaria de time e controle no 0018. Yes. 2023. Passaria de 2023. Via saída Arborona, sua paralelo 180, passaria de 2023. Via Arborona 180, passaria de restante. Mas negativo, mantém inicialmente. Ok, então a gente vai manter 3.000 aqui inferior. Certo. Segurar 9970, cruza o nível 160, próxima posição móvel, uma milha da posição móvel, chega o centro Recife. Frequência 12685, caso negativo, no Recife, decimal 400. 2254, obrigado, mas. Autorizado a extensão 180, uma direto do Tereo Conquista. 180, direto Conquista, obrigado, 2223. 283, está na escuta. Chame Recife, frequência 128 do Sol, 8, caso negativo 1260. Chama na Recife 288, 260, azul 273. Continua a via para 2000 pés, a última 020, pelo 020, foto estabilizada. Continuando o via, 87, 120, na Porta Rei, 49. 4981, estabilizou, transmissão ponte. Repete a aproximação visual, última turma, frequência 1, 1, 8, 2, 9, 4, 9, 8, 1, 9, 5, vai completar 4, 9, 8, muito obrigado. Mais certo, viu, autorizado o táxi, reporte na taxa periódica, ajuste ano 020. Salvador, 5, 1, 2, 4, 9, 8, 1, estabilizado no final. Alfa 4, 9, 8, 1, bom dia, autorizado pouso, pista 1-0, vento 940 graus, 1-0 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, para o 4, 9, 8, 1, quieto. Mais que avisou uma atenção. Mais que avisou autorizado decolagem, pista 17, vento 940 graus, 10 nós. Nós direito chamo Sol, Lula, beijo, beijo, beijo, mano, beijo. Mike, atingido, decolado 57, chame controle, Lula, beijo, beijo, beijo, beijo. Controle, Lula, beijo, beijo, beijo, bom, gato, até, regresso. Controle, Aracaju, Papa Romeo, Mike, atingido, bom dia. Vamos ao controle de localidade aqui, é só uma boa coisa. Ô, Desculpa, senhor Salvador, muito bom dia, o Mike Eco Zulu. Tá decolado aqui de Salvador, destino a Manati, tá ingressando aqui no corredor Axé, cruzando 700 para Rio Pés. Rio Pés, direto Manati, com 20 milhas fora. Autorizado direto Manati, entendeu, o Mike Eco Zulu, camarada 20 milhas fora. 7, Manati, mantém regra de voo visuais, usando CTR, na trap conhecida a reportar. Frequência ali para coordenação e pouso. Papai Romeu, Mike, é tudo. Guardião 05, bom dia, Priscila. Confirme o comandante e o tempo de voo. Autonomia 05, radial 264, quantas milhas? 7118 milhas, autorizado táxi, reporte, pronto para decolagem, radial 05. 05, confirma, segue instrumento ou visual? Guardião 05, autorizado, decolagem contra o sul, vento 140 graus, 08 nós. Guardião 05, fora do solo, próximo. 05, decolagens 1-2, segue o litoral sul, sistema e controle, 1-2-0-2-1-8, né, Volta? 1-2-0-2-1-8, será que confirma o ajuste da altura, por favor? Ajuste 1-0-2-0. 1-0-2-0, grato. Controle Salvador, bom dia, Guardião 05. 05, mantém a linha do litoral, está passando através do Estrela da Barra. Mantendo o litoral, reportará através do Estrela da Barra, Guardião 05. Bom dia, autorizado. Aliás, decolar, pistola 0, 0,40 graus, 08. pode. Deve subir a chegada da média de onda para 5 mil pés, ajuste na 030. Lua 372, decolagas 18, chame o controle, lenda 0298. 0298, obrigado, Maquia. Gente, na escuta com o agradeço, Rádio 105, eu passei outra coordenação. Via Puca 370, 370.